Nós estamos hoje começando nossa temporada da Escola de Discípulos. E eu gostaria de perguntar a cada irmão que não veio hoje, por que não veio? E eu quero pôr diante do Senhor o que está acontecendo conosco, que nós estamos perdendo o amor, a prioridade, a dedicação pelas coisas do Senhor. Eu me cansei de ir a cultos que têm uma estrela, e esses cultos enchem, porque tem um oba-oba, e eu não quero isso para a minha vida, e eu nem quero isso para a sua vida. Mas nós temos ainda um outro desafio, que não é apenas não termos uma atração por oba-oba, é gerarmos no nosso coração uma motivação genuína para buscarmos ao Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma de que você está aqui não é porque você se esforçou e você não quer decepcionar ninguém, você quer ser um bom aluno. Eu tenho certeza que você está aqui por causa da obra de Jesus na sua vida. Eu não tenho dúvida que qualquer um de nós tenderia à natureza da carne. Que eu vou ao culto, que eu vou domingo de manhã, e nós não percebemos, mas nós estamos indo abrindo mão, legalidade, espaço para que a cultura do mundo entre na cultura do povo de Deus. E eu fico lendo e avaliando, eu estou lendo a igreja de Atos, eu estou lendo o Velho Testamento para entender o que acontecia, como aqueles profetas clamavam, choravam por causa do estado do povo. E nós precisamos buscar assim ao Senhor pela vida dos irmãos. Muitos irmãos, alguns estão viajando, muitos irmãos é porque vão levando a vida assim, olha, a minha vida, minha prioridade, meu descanso, meu sono, meu domingo. E aos poucos nós vamos vendo que o tempo para o Senhor, o tempo de comunhão, o tempo de busca, de culto ao Senhor, vai, ó, diminuindo. E eu prefiro não fazer nada do que motivar um povo por causa de bênçãos. Vem, escrevi esses dias na internet, porque choveu de convites para festa do campo, ou festa caipira, festa junina não, festa junina não é de Deus, mas festa genuína é de Deus. Então lá fizeram festa country, festa genuína, festa jesuína, jesuína também, festa jesuína, festa, e vão dando os nomes. E eu escrevi um parágrafozinho lá para publicar na internet, que nós estudamos a história da igreja e nós vemos que nos primeiros séculos a igreja se esvaziou do conteúdo do Espírito Santo porque foi aceitando o sincretismo das festas pagãs. Entra isso, entra aquilo outro. E algumas dessas festas eles me mandaram lá a foto, ou as fotos com a multidão alegre, pulsante. E aquilo mexeu comigo. Eu falei assim: Deus, para buscar o Senhor genuinamente, não tem uma multidão. Mas para uma festa pagã, tem a multidão. E o povo está achando que Deus está maravilhado com aquilo. E é uma luta muito grande, irmão. E aí toda vez que eu fico assim, o Espírito Santo me lembra: está escrito que o caminho é estreito, que a porta é apertada e que poucos são os que entram por ele. Eu não quero defender que nós sempre vamos ter poucas pessoas. Eu quero que tenhamos muitas pessoas. Eu quero que alcancemos aqueles que Deus tem colocado ao nosso redor, que cresçam com a visão clara de que é o Senhor mesmo em primeiro lugar. É o reino de Deus em primeiro lugar. Eu estou estudando esses dias esse livro sobre a história da igreja, Uma História do Cristianismo, Kenneth Scott Latourette. E eu quero ler para vocês um pequeno trecho. Depois nós vamos ler um texto bíblico e eu vou trazer a palavra que o Senhor me deu para o início dessa escola. Esse irmão que traz um estudo profundo sobre a história do cristianismo, diz assim no seu livro: Jesus descreveu com dedicação as características daqueles que tinham entrado no reino. Se os homens estivessem para entrar no reino, ou mesmo para ver o reino, eles deveriam ter uma perspectiva renovada e empreender um novo começo. Em uma linguagem vívida e vigorosa que lhe era normal e que era indicação de uma de suas notáveis qualidades, Jesus declarou que os homens devem se arrepender, literalmente mudar suas mentes, devem nascer de novo. E se não vos fizerdes como crianças, Mateus 18:3. Os humildes de espírito reconheceram as suas incapacidades e dolorosamente estavam cientes que careciam do ideal que Deus havia proposto para os homens e de quem foi dito que era deles o reino do céu. O reino significava grande alegria. Jesus comparou-se e a seus companheiros a uma festa de casamento. Todavia, a alegria não era incompatível com a dor profunda. Na verdade, a alegria não poderia ser possível sem a dor. Ele próprio conhecia as duas e reconheceu que seus discípulos, como membros do reino, também teriam ambas em suas experiências. O que Jesus chamou de o mundo estava, obviamente, em oposição ao reino. Foi por essa razão que a entrada no reino exigia uma reorientação e uma recriação tão drásticas por parte dos que estavam para entrar no reino, vindos do mundo. Haveria perseguição, portanto, para muitos membros do reino. Tal perseguição, se houvesse por causa da justiça que Jesus proclamava, seria a evidência da filiação no reino. Contudo, Jesus é declarado como sendo enviado por Deus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele disse que aqueles que entraram no reino deveriam ser a luz do mundo. Os membros do reino deveriam esforçar-se para ser exemplos da vida que Deus julga ser ideal para os homens. Eles deveriam ser puros de coração. Eles deveriam ser ansiosos de justiça, de modo que seus anelos pudessem ser descritos como fome e sede. Eles deveriam ser puros em seus pensamentos, serem sinceros, para que a sua palavra não precisasse exigir nenhum apoio externo, somente um sim e não. Deveriam ser misericordiosos, esforçando-se para estabelecer a paz. Não deveriam buscar retaliação, mas retornar o mal com o bem, amando até mesmo seus inimigos. A palavra para amor não é a que tem o significado de gostar, mas a palavra que envolve um lançar-se em auto-entrega. Eles nunca deveriam buscar aplauso dos homens, deveriam evitar a publicidade nos atos de misericórdia ou nos exercícios religiosos como a oração e o jejum. Eles não deveriam ser ansiosos, temendo que o amanhã pudesse lhes trazer, mas deveriam procurar primeiramente o reino e a espécie de conduta aprovada por Deus silentemente, confiantes que Deus supriria suas necessidades físicas. Bem próximo da sua atitude para com o indivíduo, estava a visão que ele tinha do homem. Jesus tinha vividamente consciência da estranha mistura que é o homem. Ele reconhecia plenamente a depravação no homem e declarou que os pais humanos precisavam enfrentar o fato de que eles são maus. Ele viu e afirmou enfaticamente o desastre trágico que é o apogeu do modo de vida que muitos, presumivelmente, a maioria dos homens, buscam. Alguns de seus ditos parecem revelá-lo como um pessimista incurável. Ele disse que haveria muitos que falhariam em responder ao convite para entrar no reino. E quando, de forma muito tardia, procurassem retratar-se de seus erros, perceberiam que era tarde demais. No entanto, Jesus sustentou que os homens poderiam entrar para a vida, que os homens poderiam, se quisessem, ter uma fé confiante, através da qual o aparentemente impossível se tornaria realidade. Ele apelou para os homens pensarem cientes que se empregassem a razão de modo preciso, isso os levaria a conclusões corretas. Ele acreditava que possibilidades infinitas estavam disponíveis para os homens se eles seguissem o caminho certo para consegui-las. Jesus considerou como demonstrações do poder de Deus as suas obras de cura, tanto do corpo quanto do espírito. Mas ele declarou que esse poder estava disponível para outras pessoas se elas simplesmente o buscassem com fé e pedissem com insistência. A vida seria uma completa alegria e maravilhosa se os homens somente adentrassem a porta que estava aberta para eles, a porta estreita para o reino de Deus, que é de luz e amor. A dor poderia também estar ali, mas ela não seria incompatível com a plenitude de vida. Na verdade, ela poderia contribuir para uma harmonia mais rica e mais profunda. Jesus nunca entrou em um longo debate sobre o determinismo, nem contra o indeterminismo, acerca da predestinação e do livre-arbítrio, mas ele silentemente presumiu que os homens tinham suficiente poder de escolha para rejeitar ou para satisfazer as condições de entrar na vida do reino que Deus designara para eles. É um texto lindo para ser lido não apenas uma vez, mas para ser meditado continuamente. Como que Deus, através de Jesus, apresentou o seu reino? E como que hoje nós vivemos o evangelho tão longe do reino? E se continuarmos aceitando não apenas uma festa genuína, como se chama, ou qualquer outro nome, mas aceitando nossas pequenas brechas, nossas pequenas aberturas, nós vamos nos distanciar cada dia mais desse reino. Essa frase é muito forte. No reino nós encontramos a dor. Enquanto no mundo evangélico nós estamos querendo nos livrar da dor, nós queremos uma vida sem dor. Nós queremos Deus nos abençoando e tudo sendo um mar de rosas. Mas no reino há um lugar para a dor e ela não é incompatível com a plenitude de vida. Pelo contrário, ela traz com mais graça essa harmonia. Eu estou nesses dias lendo alguns textos e recolhendo os textos bíblicos que falam sobre o reino, para eu entender, porque eu estou literalmente no meio de uma grande crise. E há um mês atrás eu achei que eu estava no meio. Hoje eu estou descobrindo que lá eu estava no início dela. E nesses dias um irmão perguntou: você está frustrado? Não, eu não estou frustrado. Eu estou no meio de uma crise, buscando de Deus subir um degrau a mais, caminhar um pouco mais além do que já temos, para entender o que realmente Jesus quer da minha vida e de nós como igreja no reino. E o Senhor tem me trazido uma série de coisas. E ontem eu orei e falei: Senhor, eu não posso tomar nenhuma decisão com o que eu já tenho, porque eu tenho convicção que são pequenas porções de um grande quebra-cabeça. O Senhor está me dando uma palavra aqui, me dando outra palavra ali, me mostrando isso aqui, me mostrando ali. E às vezes o inimigo vem no meio de uma dessas para gerar também uma dúvida, uma confusão. Mas eu estou estudando e buscando: Senhor, o que é o teu reino? O que o Senhor quer para nós como igreja? Eu já sei que não é para a festa genuína. E desculpa, porque pode ser que o irmão da festa genuína me ouça lá na internet, e não é só a festa genuína, a festa caipira ou qualquer outra coisa, qualquer outro desses atrativos gospel. Eu já sei que não é isso. Eu já sei que não é o oba-oba. Mas por outro lado, eu ainda estou buscando o que que realmente o Senhor tem para nós nesse tempo. E o Senhor tem me dado algumas coisas. E lá na conferência o Senhor usou tremendamente o irmão pastor Luciano Subirá, e ele trouxe algo sobre esse versículo muito forte, Marcos 2. Eu quero repetir para os irmãos, Marcos 2, 21. Nós lemos assim: ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se o fizer, o remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rompe os odres e estragam-se tanto o vinho como os odres. O vinho novo deve ser posto em odres novos. E o Luciano trouxe uma imagem, uma ilustração que é inquestionável. Então ele estava dizendo: você tem uma calça, e essa calça está muito velha, e essa calça já desbotou, já rasgou, e você vai na loja e compra uma calça nova. Você precisava e comprou uma calça nova. E ele disse: é impossível você achar que pode cortar um pedaço da calça nova e colar na calça velha, que vai ficar melhor do que se usasse a calça nova. Realmente o que Jesus está dizendo é isso. Ninguém faz isso. Ninguém compra uma blusa nova e corta a manga e cola, emenda e costura na velha, para tentar melhorar a velha. Você joga a velha fora e usa a nova. Ninguém, tendo um Corcelzinho 78, vai lá na Ford e compra um Focus Zero e pega as peças do Focus e adapta no Corcelzinho velho para ficar melhor. Não. Você joga fora o Corcelzinho velho e vai andar de Focus novo. É isso que Jesus está dizendo. E o irmão Luciano continua nos mostrando. Infelizmente, na vida cristã, é isso que nós fazemos. Nós pegamos nossa vida velha, nosso homem velho, nossas manias, e nós cortamos um pedacinho do reino de Deus e queremos colar na nossa vida. E ele ainda disse, vocês vão ouvir na ministração que vai ficar disponível, ele ainda disse: nós fazemos por departamentos. Não, nesse mês eu vou cuidar desse assunto. Vai lá, recorta um pedacinho das coisas do reino e tenta colocar naquele assunto. Os outros, deixa ainda como estava. E ele foi nos mostrando como isso é absurdo. E Jesus está dizendo que o reino não é assim. O reino sou eu quem morro e trago tudo que é do reino. E nós temos um desafio muito grande na escola de discípulos, que não é estudar. Eu estou, sim, buscando o Senhor com muita intensidade. Senhor, não pode ser isso. Nós criarmos uma escola, as pessoas frequentarem, nós criarmos recursos para as pessoas frequentarem a escola. Quem não vem, a gente criar um recurso para dar um jeitinho de vir. Quem faltou, a gente dá um recurso para repor. Não, não é isso que nós queremos. Não é esse o propósito da escola. O propósito da escola é nós juntos amarmos ao Senhor tanto que queremos conhecê-lo mais. Conhecer o Senhor, conhecer a igreja, conhecer os profetas, conhecer o reino, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, conhecer o céu, conhecer os anjos, conhecer a obra da cruz, por amor ao Senhor. Eu não quero pegar um retalhozinho do reino, se chama estudo bíblico, e aplicar na minha vida para ver se melhora a minha vida. Eu quero morrer e trazer tudo do reino para a minha vida. O que nós queremos na escola, irmão, não é passar mais um semestre e você concluir sem faltas. Não faltei nenhuma vez. Ou eu faltei duas porque eu viajei. E aí eu repus. Então, cadê o meu diploma? E aí chega no dia em que encerra a última lição, não tem ninguém aqui mais. Um pouquinho de gente vem ainda. O que nós vamos fazer domingo que vem? Não tem aula, acabou a escola, acabou. Então eu não vou à igreja, não vou ao culto, não vou à reunião, não me encontro com os irmãos, não preciso cultuar o Senhor. A lição número um não vai começar no domingo agora, não? Ah, então eu só vou no outro domingo, quando vai começar a lição número um. Ah, é culto hoje? É. E sem perceber, nós vamos criando mais uma das nossas estruturas religiosas, com boa intenção, como foram todas as outras. Mas, irmão, se nós continuarmos assim, não vai ter valor nenhum. O Senhor tem me mostrado isso, não vai ter valor nenhum. Nenhum. Abra comigo em Marcos aí mesmo, capítulo 10, verso 23, diz assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Esse texto, eu gosto dele, essa versão, porque não diz assim, aquele que é rico. Porque quando a gente fala quem é rico, a gente pensa num personagem só, uma pessoa que tem muito dinheiro. Mas o texto, Jesus deixou muito mais claro: quem tem riquezas. Tem gente que o tênis é uma riqueza para ele. Ele passou um ano, pagou em 12 parcelas o tênis. E o tênis é uma riqueza para ele. E todo o sonho da vida dele era ter um tênis. E ele conseguiu ter o tênis. Ele tem medo de andar na rua com o tênis se alguém passar e roubar o tênis dele, porque ele ainda tem 12 parcelas para pagar. Mas é a riqueza dele. E eu quero que você não entenda que eu estou falando do tênis. Pode ser o carro, pode ser a roupa, pode ser qualquer elemento da nossa vida. Qual é a minha riqueza? Ontem nós estávamos numa casa e sentamos numa poltrona deliciosa e tinha umas almofadas deliciosas e estava meio friozinho e tinha uma manta deliciosa e tinha um televisor enorme com uma imagem maravilhosa e nós não pudemos ficar lá e viemos embora. E quando vim embora, falei assim, ai, que vontade de ficar naquela sala ali. Riqueza. E não é riqueza? Que coisa gostosa você poder ficar assim num lugar, ai, que delícia. Mas se isso for mais importante para mim do que as coisas do Senhor, isso é uma riqueza. E quando eu tenho riquezas, Jesus mesmo disse, é quase impossível, dificilmente eu entrarei no reino. Nós entramos na vida evangélica, mas isso está longe de ser entrar no reino. Nós estudamos todos os módulos, estudamos aqui doutrina. Se você pegar, ninguém nessa terra vai dizer que o conteúdo da escola de discípulos é um conteúdo questionável. Pelo contrário, qualquer pessoa vai pegar o conteúdo da escola de discípulos e vai dizer assim, isso aqui é Bíblia pura, isso aqui é coisa densa, isso aqui é tesouro. Mas, irmão, de que vale nós estudarmos e não vivermos? De que vale nós só recortarmos um pedacinho do reino e tentar costurar na nossa vida? Não é isso que o Senhor quer. E nós queremos começar esse semestre com uma visão certa. E eu estou compartilhando isso com você porque eu tenho certeza de que Deus está gerando isso no seu coração, a visão certa. E aonde já tem ela bem consolidada, nós estamos nessa manhã enfatizando, reenfatizando: Senhor, esta é a minha visão. Eu não estou atrás de riquezas para mim, eu estou atrás do teu reino. E Jesus disse, os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus tornou a falar: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Senhor, eu não quero remendar coisas do teu reino para minha vida ficar cheia de riquezas, para eu consertar minha história. Eu não quero estudar na escola porque isso vai fazer bem, que eu vou isso, vou aquilo. Senhor, eu quero é por amar ao Senhor e por querer o teu reino inteiro dentro da minha vida. Abra ainda em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 44 em diante. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Preste atenção, que O Senhor Jesus fala do tesouro, mas ele fala do campo. Um homem achou um tesouro escondido. Ele já tinha achado o tesouro, mas ele pegou o tesouro e escondeu de novo no campo. E foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou o quê? O campo. Não é só sua bênção que eu quero, Senhor. Eu quero tudo onde está a bênção. Eu não quero recortar um pedacinho do teu reino e colocar na minha vida. Eu quero o teu reino por completo. E então ele vendeu tudo o que tinha. Ele não tinha mais nenhum interesse nas riquezas que ele possuía. Ele abriu mão de tudo que era riqueza para ele comprar aquele campo. Irmão, esse é o padrão do reino. Esse é o padrão do reino. Nós estamos enganados como crentes, como evangélicos, em viver uma vida em que a gente recorta algumas coisas do reino e costura na nossa vida. O Senhor quer que eu e você vivamos por inteiro o padrão do reino. Não é recortando algo e aplicando a minha vida, é lançando fora a minha vida, vendendo tudo que eu tenho e trazendo o teu reino. E olha, irmão, eu não estou falando isso na expectativa de que hoje de manhã a gente faça uma mudança radical na nossa vida. De forma alguma, isso é impossível, isso não vai acontecer, mas a minha expectativa é de que a partir de mim, começando em mim, a gente dê mais um passo, a gente caminhe e cresça mais um pouco nesta realidade de não fazer remendos, de não apenas participar de algo da igreja, de não apenas querer alguma coisa de Deus aplicada na nossa vida, mas de querer o reino, a ponto de vender tudo o que tem, para aplicar exclusivamente em comprar o terreno do reino de Deus. E o texto continua dizendo: outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Eu não quero olhar, Senhor, para estudar a palavra como uma atividade, um departamento da vida evangélica, da vida religiosa, ou da exigência do projeto Adoradores. Não, eu quero, Senhor, olhar para estudar e te conhecer mais como a pérola mais preciosa que eu tenho. Te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer, Senhor. Versículo 47 diz: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dente. O Senhor Jesus, no meio de todo aquele ideal maravilhoso, ele traz uma realidade. Lembrem-se que o reino também envolve um grupo, um ajuntamento, onde você tem justos e joio. É uma palavra plenamente coerente com a que Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos mando? Versículo 51, perguntou-lhes Jesus: entendes todas estas parábolas? Responderam-lhe: sim, Senhor. Disse-lhe ele, por isso, todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de proferir estas parábolas, retirou-se dali. Abra comigo ainda em Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículo 28 em diante. Nós lemos assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Escriba era o sujeito que mais tinha conhecido de Bíblia, na verdade, da Torá. Ele era o sujeito que fez o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3, o módulo 4, o módulo 10, o quantos módulos tiver de escola de discípulo, de escola de ministério, de estudo bíblico, de escola dominical, sei lá do que for, de seminário, de PhD, de tudo, de tudo. E todos os dias, ele não apenas reescrevia toda a lei, como ele conferia se tudo que era a lei estava bem escrito. Ele sabia com perfeição toda a lei. Ele tinha se aplicado na escola de discípulos como o melhor, o melhor, o melhor. Ele sabia tudo. Esse era um escriba. E ele se aproximou de Jesus e perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus sabia que ele era um escriba. E todos sabiam que ele não precisava fazer aquela pergunta. O cara conhecia tudo das escrituras. Mas o verso 29 respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Respondeu o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Para você entender, se tem uma declaração número um de qualquer judeu, é essa que eles chamam de o Shema. Shema Adonai Eloheinu. Significa a frase principal, a ponto deles escreverem e deixar de pendurado nas portas: o Senhor nosso Deus é o Ehad, o número um, o único que existe. Essa é a expressão máxima de qualquer judeu. E Jesus foi e disse ela em primeiro lugar. Pronto, aquele escriba falou assim: muito bem, mestre, o Senhor está nota 10. Há um só Deus e não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus não podia dizer outra coisa acerca daquele escriba, senão: você está absolutamente certo. Você sabe na ponta da língua não só o texto da escritura, como você sabe essa verdade, que muito além de fazer sacrifícios, de participar do culto, de fazer isso, de ir ou ir, não ir, de disso ou aquilo, da vida religiosa, muito além de sacrifícios, de holocaustos, nós precisamos amar ao Senhor acima de tudo. Amar ao Senhor. Eu quero declarar em nome do Senhor, irmão, nós vamos passar um semestre estudando a palavra porque amamos ao Senhor. Porque amamos a Jesus. Nós cultuamos porque amamos ao Senhor. Nós nos reunimos e nos congregamos porque amamos ao Senhor. Não pode ser por outra coisa, senão porque amamos ao Senhor. O verso 34, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino. Que frase mais pesada, irmão. Sabe, você se esforçar a vida inteira para o sonho da sua vida, e quando você acreditar que alcançou, alguém vem e diz assim: você chega lá. Ontem na padaria tinha uma moça que ia a um casamento. Não tem cabimento ela ir em outro lugar senão um casamento. E o cabelo dela saiu do salão de beleza com o cabelo faltando só soltar o grampinho e a maquiagem, e ela exagerou na maquiagem, estavam uns olhos negros, uma coisa assim, e uma roupa esculhambada. compreensível, ela tinha saído do salão de beleza, estava ainda por terminar aquelas últimas coisas que se faz quando já está com vestido, né? Mas eu fiquei pensando, meu Deus, para que tudo isso? Ela gastou um dinheirão para fazer esse cabelo, para fazer essa maquiagem, e está aqui um horror. E eu achei que só eu que estava muito crítico, e as moças do balcão que estavam... O bom é que ela não estava nem aí. Que coisa decepcionante. É você se arrumar tudo, e alguém virar e falar para você, você chega lá, você não está longe, um dia vai ficar bonito. Aquele escriba, todo pomposo, Jesus disse que ele estava respondendo com sabedoria. É muito mais importante amar do que o sacrifício de holocaustos. E Jesus vira para ele e diz, você não está longe. Jesus está dizendo para ele, com todo conhecimento, com toda teoria, você ainda não entrou no reino. Tudo aquilo que fazemos, que não é por amor, não pertence ao reino. Já pensou? Anos como pastor, fazendo e acontecendo, estabelecendo, criando, gerando, e que coisa louvável diante dos homens, e o Senhor falar assim, você não está longe do reino, você chegou quase dentro. Mas eu era evangélico, eu era pastor. Mas tudo que você fez não foi por puro amor. Você fez por encargo, você fez por vocação, você fez porque se envolveu, porque foi o único universo que você conheceu, porque você se habituou, porque você já ia, porque você fazia questão de ser o que não falta, porque você fazia questão de... Mas não foi por amor. E eu quero junto com você orar nessa manhã. E eu lamento que tantos irmãos não estejam aqui. Mas que o Senhor nos dê graça para alcançá-los também. E nós vamos orar juntos e dizer, Senhor, eu não quero passar um semestre como o filho mais velho daquele pai do filho pródigo, que trabalhava e que fazia tudo com rigor, mas que não desfrutava do amor do pai. Aquele filho pródigo desfrutou do amor. Eu vou voltar para o meu pai, porque eu sei quem meu pai é. Ele vai me receber. Senhor, será que nós não estamos trabalhando? Será que eu não estou me esforçando? Eu não quero, Senhor, passar um semestre assim. Eu quero passar um semestre estudando a tua palavra por amar ao Senhor profundamente. Eu não quero passar um semestre tentando recortar um pedacinho do teu reino e aplicá-lo na minha vida. Eu quero viver uma experiência de renunciar a tudo. Abra comigo esse último texto, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, Mas havendo profecias, cessarão, havendo línguas, desaparecerão, havendo ciência, passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora reconheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Como é que eu tenho vivido, Senhor? Como é que eu quero viver este semestre? A vida do reino. Senhor, não é a minha vida, e aonde der, a vida do reino. Não é a minha agenda, e aonde for possível, a agenda da igreja. Nem é eu abrir mão de toda a minha vida pela agenda da igreja. Não se trata disso, Senhor. De fato, eu quero não recortar um pedaço do teu reino e remendar na minha vida. Eu quero te amar de uma forma tão intensa que ficará explícito nessa temporada, neste semestre, que o Senhor está transformando meu ser, me tornando mais semelhante a Jesus Cristo, que estou te amando mais, que estou te amando mais. Eu quero te amar mais, Senhor. Não quero me enquadrar no sistema da igreja. Não quero ter um sistema religioso para seguir. Não quero, Senhor, cumprir toda a lei como aquele escriba. Eu não quero apenas estar perto do reino. Eu quero entrar no reino. Eu quero vender tudo que tenho e comprar este terreno, onde tem um tesouro inestimável. Eu quero abrir mão de tudo, Senhor, para o teu reino. Eu quero te amar profundamente mais.